Morro 2500. Morro 2500, Golf Mike X-Ray. 3661 no voo Cove. E o Cove, 3661. Pior com 3 horas. Guardando 95. Se vier Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 no noite, eles são meia, bom voo. Índia Alfa 186, 600, boa tarde. O Romeu até o Oscar está pronto para decolagem imediata? Autorizado imediato, vento 100 graus, 15 nós, Romeu até o Oscar. Salvador, muito boa tarde, algum no 924, com a informação Romeu, autorização Maceió. Vente no 924, autorizado Maceió, nível 350. Via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Zumbi. Decola dono zero, curva esquerda, controle 119.35. Aciona 5420, coteja. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Zulu, corrigindo Upper Whisky 58. Decola dono zero, curva esquerda, no perfil da Puca, Zumbi. Controle opera 1935 e aciona 5420, gol 1924. Cotejamento correto, chantara pushback, acionamento. Solo trip 5489, pátio 3, pushback acionamento. 5489, aguarde um minuto, temos aeronave ingressando para o pátio. Solo Salvador, muito boa tarde, 5626, eletrônico. Boa tarde, 5626, táxi via Alfa, Aquilo, pátio 3. Alfa, Aquilo, pátio 3, Dora Xé, chama o controle 1935, boa tarde. Direita, chefe, 1935, boa tarde, um meio teórico. Está presente direto Duna? Livre. Direto Duna, está presente aqui na Beto 2109. Controle, rompeu até Oscar, curvando à direita no corredor Axé, mantendo no 1000 pés. Gente, 1000 pés, Axé, reporte farol da barra. Reportará na barra, rompeu até Oscar. Fez o Golf Mike X-Ray acender para 6500. O Oceaner 6210 desce inicialmente para 4000 pés. Descendo inicialmente 4000 pés, 6210. Vamos ver como 4 vezes 4. Fechamento correto, chantar para o pushback. Chame Ilhéu 121. 5595 no solo aos 1 no 2, ao livrar à direita, chama o solo 1219, boa tarde. Está livrando, vai chamar solo 1219, 5595. O Papatango Lima, Aquilo Zulu, está livre pouso na 10, o vento 090 graus com 16 nós, QNH 1011. Tango Mike Papa, on localized course. Tower 1186. 1186, thank you. 25595, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi o Aquilo. Pela Alfa, vai aguardar instantes da. Papa. Mike. Papá, complete the approach, expect lane clearance. Ok, request runway 17. Ok, turn now to your left and call me intercepting short final runway 17. Ok, I will report on short final runway 17. Seguro 600, ali mantém 10. Ali é mantém 10, 600. Aguarde 3144. 44. Quilo Zulu, seu solo Zulu 3, qual o pátio de estacionamento? Eu solicito então que o senhor libere na Delta, mantenha a posição na Delta e aguarde chamando o solo 121-9. Oxanea 6210 vai aproximando o nível 040. Mantenha, tenho tráfego agora a uma milha. Afirmativo, vai manter o 040, Oxanea 6210. Graus 16 nós. Alinhar e decolar um no zero, gol no 600. Autoridade, chama para o táxi. Montar a táxi. Eu vou reportar estabilizar a minha LS, Oxanea 6210. Off Market 3065 autorizado. Gente, aposto para descida. Mike, papapapá, have you in sight from base to short final? Clear to land runway 17, the wind is 100 degrees with 15 knots. QNH 1011. 1011, clear land the runway 17, Papa Mike, papapapá. Please confirm the parking apron after landing. I would start hangar. Okay, check it. 5489 para o táxi, está com 35 a bordo, 3 horas e 20, alterna Porto Seguro. 135 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 19 por sinal 6, bom voo. Índia Alfa 18,6, obrigado. 5595, táxi via Quilo para o Parte 3, observando a aeronave da companhia saindo no táxi. Via Quilo para o Parte 3. Visual, não era nada. Meu Golf reduza para 200 nós. Reduzir para 200 nós, meu negócio. Para Salvador, é o Gol 600, boa tarde, passando 1800. Vigilância no 600. Vigilância 600. Afirma, coordenação com a equipe de solo, após passagem do trip na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. To April 5 and call me again leaving the runway, ok? Trip 5489, ponto de espera, 10 pronto. Trip 5489, boa tarde, a linha decola da 10, o vento é 100 graus com 15 nós. Boa tarde, a linha decola, obrigado. Obrigado, meu. Para o solo. 57 a bordo, altímetro no 09, táxi via parte principal, mantendo através do portão 612. Chama em torre 18-6. 18-6, obrigado. Papá, ok. Lift frequency, have a good afternoon. 5489, decolou ao Zulu 9, controle 1935, boa tarde. 1935, boa tarde, 5489-30. Controle Salvador, boa tarde, tempo 5489, decolado na sua escuta. Vigilância, 5489. Vigilância, 5489. Trem, está autorizado o pouso na 10, o vento 090 graus com 14 nós, QNH 1011. Autorizado o pouso, pista Noé, 190, QNH 1011, Machiné 6210. Amigo, você exigia 2000 estabilizados no ar, que dá um zero. Chama em torre 18-6. Vou chamar, falou. 315, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Aguarde. Gente, 124 a bordo, autonomia 5 horas, altímetro no 0 no 1. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no decimal 6, bom voo. Zona 333, segue a Airbus Latam, via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no decimal 6, bom voo. Solo, boa tarde, bom voo 24, posicionamento no 2. Boa tarde, ONU 924, aguarde, é o número 2 para pushback no setor. Aguardo, vamos lá. Verifique pra gente, ok? Obrigado, informação, obrigado. Na 6315, recebemos uma mudança. Seu transponder será agora 5453. Com 5, coordenação com a equipe de solo, faz passagem do Boeing da Gol na retaguarda, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Tarde, mantém a posição 3144 da TAM. O Romego se bloqueou, se possível faz passo pela direita no 7. Ok, autorizado, com varreda, reposta interceptando final da 7. O Romego fica lado agora aos 2-3. Passará na final da 7, Romego. Gente, 6213, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10. Saída da El, Leda Bridge. Decola 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5444, coteja. Correto, chama para o feedback de sonamento. Gente, táxi via parte 3 e parte principal, chama para ingresso na Lima. No 44, livre decolagem da 10, o vento 090 graus com 16 nós. Salvador, boa tarde, Oceaner 6210, livre da nossa escuta, táxi e Alfa. Boa tarde, 6210, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Vai reportante da Juliette, Oceaner 6210. Boa, mantenha, pode esperar. Eles vão para o Bono 924. Mantém 025 na presente, vamos ver até o ano. Sim. Turbulência na final? Ah, turbulência mesmo, 6210. Grato. Nada. Bom, 1924, agora é o próximo para pushback, acionamento após o Ocean Air na retaguarda. Após a passagem dele, pode militar? A princípio sim, mas aguarde autorização no 924. Pode. Chanel 635, táxi. Informa os dados, 6315. Oi, Galeão, 3 horas e 24. Boa tarde, 3144. Torre 18, sinal 6, bom voo. Obrigado, Alfa. Gente, o Lima aqui, o Zulu, ingresso na Lima, segue via Lima, Mike Quebec, na Quebec, chame torre, 1-1-8, sinal 6. Bom, 924, coordenação com a equipe de solo, após saída do Chanel na retaguarda, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Após o Chanel, autorizado, bom, 924. Dando 44. Juliette. Gente, táxi via Juliette, portão número 5. Julie até o portão 5, Oceaner 6210, não quero. O gol no 333, o vento é 100 graus com 15 nós, o altímetro no 011, está autorizado a decolagem da 10. Serra Índia, Romeu Índia, 1-7-2-0, cruza 8.000 metros para 1-3-5. Acione 0265, confirme equipamento e pessoas a bordo. 0265, Bravo. 350, 049. Sulu 135, referências visuais. O India Mike Golf. Confirme a próxima, tem? Pega mais, né? 055. E vai prosseguir via litoral, confirme para o destino. Destino repetido, dá para ir toda essa mudança. Já solicitado no plano 3135, dá para solicitar 2530. Ok, 230, o India Mike Golf, vou inicialmente na Pro do VOR Salvador, aguardando prosseguir um fixo à frente. 0333, decolou aos 28, controle em 1935, bom voo e boa tarde. 1935, boa. CIF 1260. CIF 1260, Salvador, boa tarde, Goron 333, 1710, da El Leda. Vigilância, 1333. 1333. Táxi 1924, POB 187, 12:15, alternando Salvador. Gente, 187 a bordo, altímetro 10 no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 86, 1924, obrigado, boa tarde. 1130. Confirme a prova? 5100 no transponder e a proa de Conde para interceptar a aerovia. Afirmativa, proa de Conde para interceptar a aerovia. 5100. Possibilidade de coordenação com Recife após Momo, proa de Froti para o 3144. Chame o mesmo em 12545, solicite o 3144. 2545, boa tarde, está 3144. Salvador, Xané 6315, decolou na sua escuta. Contato, vigilância. Ok. Torre Salvador, boa tarde, eu vou no 924, bom dia, espero não ver. Gol 924, está livre a linha decolada 10, vento 100 graus com 15 nós. Livre a linha decolada 10, gol 1924. Índia Mike Golf, chame Centro Recife agora em 13325. Pouso 924, confirmando autorizada a decolagem, ok? Uma centena com 15, nós. Centena, iniciando 924. Identifique, lista para 2000, chegada a Mari. O 1333 chama em Recife agora, 1-3325. 1-3-3, gente, certo, muito obrigado. Decolou de Salvador aos 34, controle 1935, bom voo e boa tarde. 1935, voo 1934, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, eu vou no 924. 924, subi, mantenha em o 350 vigilância. Sobe ao 350, voo no 924. Confirmo, está prosseguindo o visual. 1500 na toda da rotatória, informe visual para o campo. 1011 é o ajuste. Chama em Recife agora no 3325. 3325.